Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com a telefonia imbatível do Big. Até às 19 horas, os amiguinhos queridos do Pretinho. Fala aí, Potterzinho, beleza? Opa, boa noite, gente. Beleza. Tudo certo. Fala, Mr. B. Beleza. É a vibe do Pretinho Básico. Estamos começando muito bem. E aí, Porazinho? Oi, velha. Quer dar oi pra mim? Quer falar por mim agora, viu? É muito bom. Quer falar por mim agora. Fala, Maurício Amaral. Oi. Tudo bem, tudo certo. A estrela móvel deste Pretinho Básico é o representante da nação colorada. Teor de ansiedade, né, galo? É, galo. Mas vamos lá, velho. Não é fácil, meu galo. Verdade. Se nós não fica ansioso hoje, vai ficar quando, né, ó? Tá bem, vamos juntos até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter. Pode largar o iPhone agora. Larga o telefone, larga o telefone. Larga o telefone. Muito obrigado. Ah, só quem tem iPhone, porra. Vamos aos destaques aí, comentados do Clique RBS. Nesse programa cheio de emoções. É um Pretinho Básico cheio de emoções. É um Pretinho Básico impressionante. Vamos então, o primeiro destaque é o seguinte: nosso amigo querido de alguns aqui, meu não é, não tem, nunca vi, nunca não conheço este rapaz. Sim. O cantor latino é suspeito de abusar de garota de 13 anos. Não acredito. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O crime ocorreu ou teria ocorrido em 2007. O latino vai ter que se explicar. Já se explicou, né? Tu sabe que já se explicou, tá? Não pra justiça, ele já deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista, tem uma entrevista do latino na última sexy, cara, que ele diz que passou o rodo no Brasil inteiro. Que bonito. Tá? Então isso agrava a situação dele, eu acho, no caso. Aliás, acho que agrava a situação do latino. No blog do Pretinho, um vídeo de Mr. P passando o rodo na balada do Pretinho em Gravataí. Me surpreende o latino passar o rodo. Eu cheguei em Gravataí e passei o rodo também. Tu passa um rodo, imagina o latino. É verdade. Até tu é meio parecido com o latino, Pi. Só você que me fascina. O único que conhece a música do latino aqui é o mais chinelo de todos. Eu trabalho em rádio. Por que tu não cantou Me Leva? Me leva que eu te quero. Então canta a Renata Ingrata. Renata Ingrata. A melhor de todas. Renata Ingrata. Essa música, a gente promete, na balada do Pretinho não toca latino. É isso aí. Tá bem, isso aí. Acho que é bonito. Nem até ele se explicar, né? Até ele se explicar. Ele e o Bruno. Não toca as músicas do Bruno, as músicas do latino, até ele se explicar. Do Bruno e Marrone? Tá bom. Bruno, grande Flamengo. Ah, tá. Ele tem som também. Vamos nós aqui. Apesar de serem a maioria entre os eleitores, 52%, as mulheres ainda são minoria na disputa das eleições deste ano. Dos 21.760 candidatos registrados até o momento no país, apenas 21,5% são mulheres. É mesmo? É mesmo. Os estados onde as mulheres mais se interessam na disputa por um cargo nas eleições de outubro são... Posso chutar? Pode chutar. Vamos chutar. Três estados, tu vai falar? Três estados. O Rio Grande do Sul, São Paulo... Piauí, Roraima e perdeu. Pernambuco. Não, perdeu. Maranhão. Quer tentar, Pi? Não, Maranhão não. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, já vou avisando aqui, 26,9%. Eu sei outro. Bahia. Goiás. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, com 27,95%. E Santa Catarina. Obviamente, Santa Catarina com 27,9%. É verdade. Porque mas é muito estamos pouco, né, aqui cara? No sul do Brasil, que representa uma bela fatia, não sei exatamente quanto, mas das pessoas mais politizadas do país. E dos votantes, cara. Eu acho que isso tem a ver com mulheres expoentes num determinado momento da história. No caso, por Anitta exemplo, Garibaldi. No Rio de Janeiro, a Benedita fez um papel importante para deixar com que a coisa... E a Benedita da Silva casou com o Antônio Pitanga, né, cara? É mesmo. Que é um cara conhecido. Ou seja, aí ela é madrasta da Camila Pitanga. Ela é madrasta da Camila Pitanga, gente. O Antônio Pitanga, que é conhecido no cinema brasileiro por ser o oposto de mim, entendeu? Né? É mais ou menos isso. Agora, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é difícil falar pelo momento político, que é melhor a gente, né, não comentar sobre mulheres que poderiam. Apesar de todos os escândalos, mais da metade dos 81 senadores disputam as eleições de outubro próximo, na tentativa de mais um mandato de 8 anos. 13 deles concorrem ao cargo de governador e, mesmo que não sejam eleitos, ainda terão mais 4 anos de mandato no Senado, porque foram eleitos em 2006. Isso é engraçado porque o setor brasileiro político que mais foi atacado nos últimos tempos foi o Senado, né? É, exatamente. Que o Senado, na verdade, não precisa ter, né? É a verdade mais pura de todas, não precisa ter Senado. É. Não precisa ter. É, um Congresso só tá bom, né? É uma coisa mais forte. Uma Câmara. Senado caso, não precisa. Né, o senador, além dele... O Senado não muda a nossa vida, não muda. Nunca fiquei mais feliz e nem tão triste assim porque o Senado. Podia sobrar mais dinheiro se não tivesse Senado. Sim. Não. Eles, além dos 8 anos de mandato, eles têm todos uns benefícios que duram pro resto da vida. Assim, né? Aposentadoria, vitalícia e tal. Mais uma de eleições aqui, então. Hoje o Maurício tá bem segmentado. No primeiro programa, no programa da ONU, foi sensacionalismo, jornalismo. Jornalismo verdade. E agora só política. Tá bom, a gente oscila bem. Mais uma de eleições. Uma crítica no ar ao Maurício. Não, cara, que é uma crítica. Um comentário mas positivo. Construtiva. Claro, os candidatos de nomes bizarros marcarão presença mais uma vez nas eleições. Há nomes de frutas, peixes, carnes, presidente e terrorista. Obama Brasil Bin Laden. Olha. Aliás, não, Obama Brasil é um. Bin Laden. E Maradona são outros. Maradona do Brasil, aliás. Maradona do Brasil. Pirarucu é outro. Obama Brasil, Bin Laden e Maradona do Brasil são alguns dos concorrentes. Na categoria alimentos, há ainda outros nomes pitorescos, como lambari, berinjela, frangão e Agenor Bisteca. E tem a mulher pera e a mulher melão, né? Sim. Aí é hortifruti grangeiros. Ah, claro. Entre os apelidos exóticos, há também o Maluco Beleza, o tetraneto do zumbi dos Palmares. Meu Deus. Que esse coisa. Cara é nichado, né? É. O Ailton Meleca. Ó, oh, Meleca. Grande Meleca, magnata. E o Josué Topa Tudo. Vai, esse aí tá na carreira. Esse aí parece que já fez um pornô. Cara, deixa eu só falar uma coisinha, cara. Vocês já imaginaram se hoje em dia não tivesse o voto eletrônico, se ainda fosse com cédula de escrever? Falei sobre isso hoje. Ah, desculpa. Não, mas eu só comentei que a quantidade de votos que não teriam pra celebridades e subcelebridades que a gente tem hoje em dia. Imagina, cara. Claro. Antigamente, lembra? Tinha essa questão do Toniolo. Aí, tipo assim, a Xuxa foi tribo votada numa época. O Pelé era muito bem votado sempre. Aí, porque tu podia escrever, né, cara? Você imaginou hoje, se a gente pudesse escrever, cara? Ah, ia ser eu escreveria porra. Imagina o que ia ter de Almir, cara. Imagina o que ia ter de Almir. Deve ter algum candidato de Almir, né? Óbvio. Ah, sim, com certeza. Perigo. Deve ter. Que loucura. Tá bem, cara. Era isso, então, de destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. E aí, Jirimum? E aí, Relatos do dia no Pretinho Básico com Jirimum. Só dando risada desses homens. Tô carnado você, meu. Mas tu tá ligado às eleições, eu tenho, né? Não. Tô. Tem uma consciência. Vai anular, né, Jimbo? Vai anular. Não. Vão se catar isso, cara. Vai só anular. Fazem, entendeu? Vai anular. Não, tô nem aí. E a IPTC, tem alguma reclamação da IPTC hoje? Ah, foi bom ter falado. É que, ó, depois eles vêm pra cima, os ossozinhos ficam em cima, ficam do lado ali, né? Tu vai estacionar. Eles estão grudados, cara. Ô, Jirimum, deixa eu te contar uma história da IPTC, cara. Olha só o que aconteceu hoje. Eu fiquei, me emocionei, cara. Tava indo pra uma reunião com outros colegas aqui da mesa, uma reunião de pauta do Pretinho Básico. E no caminho, entrei na João Pessoa ali. Pela Venâncio? Pela Sebastião Leão. Aí entrei na Venâncio, cara, e vi um casal de velhinhos atravessando a rua. Ah, meu filho! Na sinaleira aberta pros carros. E eles vinham atravessando longe do certo, longe da faixa de segurança, no meio da rua, até se assustaram quando viu o carro. Daí, pá, diminui muito, quase parei, porque eu vi que o senhor... Só deu uma encostadinha, velho. Não, cara, eu vi que o senhor tinha problemas, cara. Estou na bengala. Era um casal idoso. Eu tô tentando falar sério. Senão, não vou falar, não vou falar. Não, fala. Eu quero prometer pra galera que queria ouvir a história um texto sobre isso logo mais no blog cliquerbs.com.br/rodaikfeta. Eu preciso falar sobre isso. Então fala. Preciso escrever sobre isso, então, já que vocês não têm respeito pra ouvir aqui o meu emocional querendo falar. Eu já tava vendo os velhinhos atravessando aí. Eu também. Vai, faz só o lead da notícia. Não, toda notícia. Eu preciso que o Girimum vá em frente com os flats do dia. Obrigado, Girimum. Os caras ficam bravos, qualquer coisinha. Ô, meu, vai lá, Girimumzinho. Peraí, tá querendo 16, fazer propaganda meu. Do blog, né, cara? Não, cara. Ô, Maran. Cara, o Girimum é o melhor de todos, cara. 10:25, Débora Seco e Roger Flores são vistos aos beijos em Maceió. Débora, voltaram? A Débora Seco é a clássica guampuda. Que? Isso é forte. Você parou, voltou, né? Voltou escondido. Levou ali umas 12 guampas do Roger e voltou na hora que ele quis. Soube perdoar, né, cara? Uma salva de palmas a Roger Flores. Não, cara. Que ele é conhecido, sabia? Roger Flowers. Nas coisas de fofoca, não é Roger. Pra nós é Roger. Roger Flores. Justificando, né? Então. É tipo Porã. Porã nas fofocas é Porã Burtê. 12:53. Tá Daniel, como é que... É Daniel... Daniel Radcliffe. É o Harry Potter. Harry Potter. Toma todas e fica bêbado em aniversário de 21 anos. Esse aí era o Potter mesmo, não era o Daniel. Eu não bebo, porra. Que beleza. Desde hoje é o meio-dia. Imagina o Harry Potter bebu. Esse aqui é o guri do... É o guri. Mas já tá um baita magro. Vai ser o eterno Potter. 14:1, filha do ex-jogador Bebeto faz ensaio sensual. Colinho? Não, aquele era um guri. Aquele é o guri. Ela já tá em 19. Né? Aquele guri já joga bola, disse que é um baita jogador. Matheus, o nome dele. Vocês já viram o Bebeto hoje em dia? Isso é a marca de que o tempo passou, cara, né? Cara, o brabo de ver a filha do Bebeto é tu olhar pra cara dela e lembrar do pai, Bebeto, cara. Chorando, né? Porque tu olha pra ela, ela tem a cara do Bebeto. Não me diz, né, cara? Quem deve ficar brabo de olhar pra filha do Bebeto é o Toninho Cerezo, cara. Quem deve olhar o filho do Bebeto e pensar assim... Mas a filha do... filha do Toninho Cerezo... É bem bonita. É bem bonito. Bem bonito. Agora o interessante, o Jerimão falou bem. Filha do Toninho Cerezo é bem bonito. Um dia desses, o Bebeto era convidado de um programa e ele virou a página, cara. Ele deixou de ser o Bebeto, aquele que a gente conhecia. Bebetinho. Cara, é inacreditável. O Bebeto tava comentando a Copa pra TV Al Jazeera, meu, das Arábias lá. Acontece uma bomba. Isso com algumas pessoas, acontece isso. Porque ele tinha uma cara muito de gurizinho. Gigantesco. Muito, sim. E de repente... Mas ele tá meio moleque de Olinda, assim. Com quem que eu tomei esse susto esses dias? Com o Luiz Gustavo, cara. O Luiz Gustavo, o ator aquele da Globo. O Vavado, Sai de Baixo, cara. Mário Fofoca. Mário Fofoca, exato. Cara, outro que tá assim, o Vanucci, cara. É, verdade. Olha, o Vanucci faz tempo, né, Maurício? Ele tá todo torto, tá com o olho pra cima. Outro que tá assim, sabe que é o KG, cara. Tá tomando um susto com a gente. O KG é assustador, cara. Vai, Chiribu, manda daí, cara. Cara, nada a ver isso aí, bota. 16:17. Denilson vai à maternidade buscar Luciele e a filha recém-nascida. O Denilson é um desperdício futebolístico, né? Pintou como um super craque, foi a maior venda do Brasil. Aliás, acho que ainda é a maior venda do Brasil, né? É mesmo. Ainda é. São Paulo pro Betis. São Paulo pro Betis, isso aí. E... Mas foi campeão em 2002 com a seleção brasileira. Banco, né, cara? Não fez nada. Tava lá, né? Chorando com a bandeira. Tava lá cuspindo tijolo. E voltou pro Palmeiras e encerrou agora, né? Jogou em time pequeno. O Denilson foi comentarista da Band na Copa. Foi lamentável. Não, foi lamentável. Eu achei lamentável. Foi legal. Vai. E agora? Ali, ó. Questão de... Olá, Feta. Olá. Mas nada... Desculpa, Girimundinho, só voltar na Copa. Nada como a central da Copa, né, cara? Central da Copa foi demais, cara. Central da Copa era o programa da Globo. O Thiago Leifert. Demais, cara. O grande achado da Globo nos últimos anos foi o Thiago Leifert. Não pude ver. Eu gostava da Argentina aqui, cara. Que massa, cara. Não pude ver, Fernando. Tu tava lá, né, pô? Tava dormindo já, só. Botaram uma argentinazinha lá, que isso, Girimão? Mas Thiago Leifert é muito bom, cara. Muito bom. Esse guri é bom. Uma mina ali. Tinha que ter um programa dele só na Globo. Um programa só dele, do Caio. Vai ter dele do Caio, é mesmo? Eles estão namorando. E aí, Girimão? Mas agora, então... Quem tá namorando? Thiago, Thiago Live, Caio Ribeiro. Mais um processinho, né? Mais um processinho pro questão de. Hoje só dois, só hoje dois. 17 minutinhos atrás. 17 minutos atrás, 6 horas e 4 minutos, Jirimu. Isso aí, não mais do que isso. Mal, o Jirimu é mal de conta, né, cara? 18 e 4. Rapper Kanye West entra no Twitter. Olha! Kanye West, ele tem uma frase, mano, que é Welcome to the good life. Que é demais. Welcome to the good life. Welcome to the good life. Lembrando que fotos do Lingerie Day no Twitter encaminhadas para o nosso e-mail pora@atlantida.com.br. A gurizada que tá no Twitter aí achou fotinhos do Lingerie Day, que é o, hoje é o dia mundial da lingerie. Cheguei lá em casa, minha mulher tava lá meio estranha assim. Como nossa. Assim, Porã? Ah, de tava com umas coisas bege lá, não entendi muito bem. Ah, tá tocando meu telefone, velho. Mas Porã, então, hoje deve estar enlouquecido a terra da lingerie. E aí, lembrando que hoje tem a festa Lingerie Day do Conto, né? Conto DJ ali no Zelig, em Porto Alegre. O Conto vai de lingerie também? Certo. Conto vai, certo. Conto tava me mostrando uma lingerie de onça que ele comprou. Joãozinho, cheguei, Joãozinho. Peraí, Potter. Cheguei, meu, como é que tá? Beleza, cara. Ó, o Joãozinho tava vendo as fotos do Lingerie Day, hein, cara. Comenta os guri aí, comenta os guri aí. Beleza, galera? E aí, João? E aí, Porã? Como é que tá, João? Pô, Lelê, que saudade, Lelê. Depois nós vamos te passar aí. Beleza, e aí, Pi? Beleza, Pi? Ah, eu nunca sei a mão, para aí. E aí, alemão, beleza? Não, sem soquinho, sem soquinho, sem soquinho, sem soquinho. Joãozinho, ó, qual é o animal que tem... Presta aí essas bolachinhas aí, cara. Qual é o animal que tem 3,14 olhos? Tempo! Essa aí tem que ser bom pra cacete. Tem que eu saber. Não quero, eu não quero nem saber se o pato é macho, é o piolho. Ah. É o piolho. É o piolho, porque é bom esse porque jogo. Pi é igual a 3,14, 16, 17, 18, 19, 20. Não. Por que o 13 não bate no 14? Tempo! Por que o 13 não bate no 14? Não tá pelo pra... amor de Deus, que campainha nojenta! Vai. Porque o 14 é o fortinho! Pra quem não tá ligado, fortinho é 14 em inglês! Oh, beleza! Essa aula tu não matou, tá vendo, né? O desenho da Dora Aventureira, né? Tá vendo o World Worlds! Ah, boa, boa! World of the Worlds! Legal, muito legal também! Tu não, tem que, ir no inglês do teu pai, que tá, o inglês do seu pai é Shakespeare. Não, meu pai é formado nos inglês, é Shakespeare, cara. Tem que ir no do Harlem. O Harlem é... Manda outra aí, Potter. Qual era o cavaleiro mais redondo dentre os cavaleiros da Távola Redonda? Tempo! Qual era o cavaleiro mais redondo dentre os cavaleiros da Távola Redonda? Separado aí, lá do tio Arthur, pá! É. Qual era? Era o Sir. Era o Sir. Era o Sir, todos eles eram o Sir, né? Sim, sim. Sir, parará, Sir. Sim. O mais redondo era o Sir Conferência. É o meu garoto. É bom de parabéns, João. Lembrei parabéns. Que nas férias eu assisti de novo o Monty Python em busca do cálice sagrado, demais. Né? Pô, tá vendendo aqueles vendem barba pras mulheres. Não, aquele é o Vida de Brian. É o Vida de Brian. Mas tem uma cena sensacional do Cálice Sagrado, né? Que o Rei Arthur, porque eles fingem que estão a cavalo, né? Os caras ficam. Ficam andando o filme inteiro, assim, como se estivesse no cavalo, só que estão. Demais! E o cara batendo um coquinho atrás, né? Os caras. Aí ele vai passar num bosque, tem o Cavaleiro Negro. Eu quero passar por aqui, não sei o que, sou o Rei Arthur. Ninguém passa pelo Cavaleiro Negro. Aí uma luta de espadas e tal, né? E aí o Rei Arthur tira um braço do Cavaleiro Negro e fica lá o Cavaleiro Negro lutando. Né? Aí tira outro braço e fica lá o Cavaleiro Negro. Não, você não vai passar por aqui. Ah, eu quero tirar uma perna. Aí daqui a pouco tira outro. Não, você... Aí o cara vira um cotoco, assim, né? E aí o Cavaleiro Negro brigando. Ah, te pegar, seu desgraçado. É muito bom, vale muito a pena. Pô, me lembrei agora da máquina de flipper Cavaleiro Negro. Era bom, né? Eu sou o Cavaleiro Negro. Ah, demais. Muito bom. Muito bom. E aí, Lelezinho, ó. Curiosidades. Curiosidades. Então vamos lá. O peso de todas as formigas do mundo somado é maior do que o peso de todos os seres humanos juntos. Ah, então tem que ter muita formiga, né? Sim, né, cara? Mas é formiga. Tipo assim, ó, se tu bota um pedaço de bolo deixa ali, ó. Tipo assim, deixou o bolo ali na mesa, tá, da mãe naquele dia. Verdade, quantos humanos foram em cima? Uns dois, três. Porã só. Se tu deixar ali. Tá certo, mas 500. 500 formigas. É proporcional. É verdade. Aliás, formiga é um que é uma praga formiga, né? Tem tudo que é lugar agora, formiga. É verdade. É mesmo? Que coisa desagradável. Deixa um docinho na cozinha de casa, tu tem que botar um pratinho com água embaixo. Uma dica pras crianças aí, né? Pega uma lupa, né? A lupa do pai, vai no sol. Né? Aí isso. Uma formiga, coloca a formiguinha e destrói com a formiguinha. Queima, faz churrasquinho de formiga, não. Isso. Começa na bundinha dela, que a bundinha. Muito fiz isso, aprende muito a já ensina de desde cedo a criança a destruir com isso o meio biologia, ambiente. Biologia, cara. Mas, assim, biologia. Eu gostava de ver o circo pegar fogo desde pequenininho lá no Maranhão. E eu fazia isso sempre que dava o dia de sol, eu pegava minha lupa, nunca enxerguei muito bem, né, Magnata? Eu ficava, formiguinha, agora vai queimar a formiguinha. Queima a formiguinha, queima a formiguinha. É assim. Então vamos lá, o alfabeto havaiano. Vocês conhecem o alfabeto havaiano, cara? How are you? Cara, o alfabeto havaiano tem somente 12 letras. As 5 vogais, a E, I, O, U e 7 consoantes. Oh, Rena Lu. H, K, L, M, N, P e W. Que loucura, hein, cara? Tu vê, deve ser bom morar no Havaí. É, Honolulu. Honolulu, Renalu. Havaí. Kahau. É verdade, cara. Né? Mas tem o Jaws lá também, né? Na Jaws, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Novo Aí? Não. Claro, cara. Não. O Jaws cara, é a melhor onda no Havaí. Agora não me lembro. Não, mas é o nome em inglês. A maior é o Waimea Bay. É que lá o pessoal pega muita onda, não tem tempo pra conversar. Não precisa. É verdade, não precisa. É o lá que surgiu o Uhu, o Aho. Cara, isso aí. Você não tem letra pra se comunicar, né? Não precisa. Mais letra. Bill Gates tem dinheiro suficiente pra pagar 4 anos de faculdade pra todos os jovens de 18 anos dos Estados Unidos. Que loucura, hein? Tá bem ele. Acho que ele escolheu uns dois gurizinhos só pra pagar a faculdade. Bill Gates é viado? Não sei. Mohamed é o nome mais comum do mundo. É verdade. Mas, quantos Mohamed vocês conhecem? Eu sou Porã Mohamed. Nós não conhecemos. Vai lá pro. Vai na Índia. Vai lá pra Al Jazeera, lá, a rede TV. Vai na Índia e dá um grito. Ô, Mohamed! Deus livre. Mohamed viado! Não, acho que Mohamed não é hindu, é muçulmano, cara. É? Eu acho que sim. É muçulmano. É árabe, árabe. É muçulmano. Islâmico. Não, não tem nada a ver. Isso. É do mundo árabe. É só religião, cara. É, mas é do mundo, oriental. O mais famoso que eu me lembro é Mohamed Ali. Sim, mas não era o nome dele, né? É o nome dele. Ele se converteu ao islamismo. Eu não sei se você sabe, mas Mohamed é Maomé, né? É isso aí. É por isso que é. É por isso que todos chamam Mohamed. Se você sabe, todo mundo é Maomé. É João. Então Maomé é o nome mais comum do mundo. É Jesus. É isso aí. Que é mais legal. 70% dos homens casados e 60% das mulheres casadas já traíram seu companheiro. Opa! Que isso, pode auditório. Repetir, pode repetir. Ou seja, a cada 10 homens, 7 já traíram. E a cada 10 mulheres, 6 já traíram. Isso aí. Que coisa, hein, mano. Ou seja, a cada 10 homens, 6 são cornos, é isso? E cada 10 mulheres, 7 são cornos. Como não? Cornos. Exatamente. Tá, mas tá havendo um desequilíbrio. Na média, 6,5... são cornos. Pô, a gente já teve melhor nessa briga aí, né, galera? Sabe o que tem aqui? Na verdade, olha, elas estão chegando, hein? Não, acho chegando. Melhor nós começar esse jogo. Mas é invertido. Não. É invertido a pesquisa, sabe por quê? Porque o homem mente que trai e a mulher mente que não trai. Galera. Muito então, bem, então aqui é invertido. Então, as mulheres, não, eu não traio. O cara, não, eu traio. Eu mas sou. Segundo. Então, na segundo... realidade, o homem deve estar com 2 aí no máximo e a mulher umas 8. 8. Cada 10 mais 8 trai. A Rodaica, esse mundo é heterossexual que a gente acabou, vive não existe. Aqui, continuando. Não, desculpa, que a gente insiste em viver. Né? Exatamente. Respirar o ar da cidade de Mumbai, na Índia, por um dia. Mumbai, né, Magnata? É equivalente a fumar 2 carteiras e meia de cigarro. Eu sei, Magnata. Olha, vou te contar, lá em Mumbai, realmente, meu pulmãozinho sofria. 2 carteiras de cigarro. Puta, mas então eu vou pra lá, tia. Parei de fumar e louco pra voltar a fumar. Vou lá. Fica lá. Respiro, tá. Jaqueta aí. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Vai voltar a fumar, não. Não vai. Essa aqui é pra... Vocês gostam de um chocolatinho? É bom chocolatinho, eu vou comer, né, cara? É bom isso daí. Então tu vai ali comer um chocolate? Eu gosto. Então eu vou te informar nesse instante que uma barra de chocolate comum tem, em média, 8 pernas de insetos. Para, mano. É, então... Será que tem perninha de grilo também? Mas por que perna de inseto, cara? Na feição, cara. Abre parênteses da barra de chocolate. Ontem eu sugeri... Vê se tu acha uma aí. Aqui no pijama, a tática pra não comer chocolate, quem não pode comer chocolate. Porque a gente... Quando começa a comer chocolate, não para mais. E tem gente que não pode, por causa da gordura. Faça o seguinte. É sério que eu tô dizendo. Não vai comer chocolate. Come gelo. Muito gelo. Bota gelo dentro da boca e deixa a boca numa temperatura congelada. Abaixo de zero. Acaba com o chocolate depois. Acaba. O chocolate perde completamente o sentido na boca. Sim, é como tu botar um chocolate no sorvete, assim, não fica agradável. É que derrete o chocolate e dá o prazer do chocolate. Isso é bom, um copo d'água gelado pode ser. Pode. Tu vai ver que vai um copo de Nescau bem gelado. Água antes do chocolate. Acaba com o chocolate. Porra. Mucofagia. É o consumo do muco nasal. Aí, Potter. Eu tenho. Potter é especialista. O famoso tatu do nariz. Potter é especialista. Eu tenho mucofíase. Parece que vão ter que te operar pra tirar o muco do teu estômago. Não, olha aqui, ó. Não precisa. Pesquisas sugerem que é uma atividade natural e até mesmo saudável. Tu sabe, cara. E agora? Que... E agora que vocês vão falar? Eu vou te dizer uma coisa. O médico do meu filho, cara, disse esses tempos lá pra mim que tudo bem, se ele engoliu o catarro, não tem problema, porque tem proteína no catarro. Cara, é verdade. Existe... O pediatra do meu filho também já disse isso. Aí. Pede desculpa, tu fica me criticando. Ah, é verdade. Desculpa, nariz. Mas uma criança de 2 anos engolir tatu é uma coisa, né? Um homem de 35 é outra. Não, mas de repente ele tá lendo sobre 30? 31, tá com cara de 36. Existem várias teorias alternativas da medicina que falam de ingestão, de pôr. Sério, cara? Existem, cara. Não, você não me leva a sério, eu vou falar. Como assim, né, Léo? Tem que dar. Não é. Existem. Fala qual é. São teorias, cara. Teorias de. Não fala. Não, Lelê, não. Olha só. Não, fala. Eu sei que 28 para 7 já. Eu gostaria que tu falasse, Lelê, mas tudo bem. Se o pessoal não quer. Num outro momento, pessoal. É bagacerada. Não é spam. Não é, não, cara. É bagacerada? Não, cara. É tipo, nunca ouviu falar em urinoterapia? É uma coisa que é. Sim, isso aí. Xixi é bom pra frieira do pé. Então, o filme mais longo já feito é A Cura para a Insônia, que durou 87 horas. Sim, o pessoal dorme. A Cura para a Insônia, muito bom, né? Olha, velho, eu tenho umas piadas. Hoje eu vou acabar de ver Brokeback Mountain com o Maurício. A gente conseguiu finalmente passar da cena da barraca. E eu tenho uma novidade pra te ganhar o disco novo do Jack Johnson. Opa! Que noite, cara. Hoje vai rolar o clima aí, vai rolar o clima. Eu tenho umas piadas velhas aqui pra contar. Piada velha! Todo mundo joga lá, meu irmão. Pra trabalhar, pô. Apoio. Apoio. Gel do Curu. Você passa no cabelo, depois vai dar uma... Vai dar o quê? Uma volta. Dois alunos chegam tarde à escola e justificam-se. O primeiro aluno diz... Professor, eu acordei tarde, senhor professor. Sonhei que fui à Polinésia e a viagem demorou muito. E o segundo aluno diz... Eu fui esperá-lo no aeroporto, professor. Mais um. Professora diz... Arthur, a tua redação, o meu cão, é exatamente igual a do seu irmão. Você copiou? Não, senhora, o cão é que é o mesmo. Mais um. A professora chega e diz... Bruno... Que nome se dá a uma pessoa que continua a falar mesmo quando os outros não estão interessados? É, professora. E você sabe por que a candidatura do Serra não emplacou lá na Bahia? Não, cara. Porque ele ofereceu emprego pra todo mundo. É clá clá, é clá clá, obra folha. Vamos nós então com bora, mais duas bora, ofertas. Dois classificados do pretinho. Chocolate é bom, mas deixa uma água na boca, né? Uma água. Dois, três. Parceiro aqui tá vendendo um Xara Picasso GXS 2.0 branco, ano 2005. Completíssimo. É quanto? É, carro pertence à minha mãe, única dona, impecável, banco de couro, roda de liga leve, parará. Completo. 80 mil km, pneus novos, revisões em dia, todas as notas fiscais, IPVA pago, R$27 mil. Tá bom. Não negociável, pois já está com valor muito abaixo do valor de mercado. Tá no mercado. O carro tá impecável, interessados devem mandar e-mail para queroteucarro@hotmail.com. Tá esperto esse. queroteucarro@hotmail.com. Este carro estaria em Porto Alegre ou você não sabe? Este carro eu não sei te dizer, cara. Qual é a cor mesmo do branca, automóvel? Cor branca. Tá certo. Esse é um Hotmail do cara também, né? Quero teu carro. É o Hotmail do cara, exato. Não, adicionei o Quero Teu MSN. Carro. MSN. Quero Teu Carro, @hotmail.com. Olá, pretinhos. Vou sair com o Quero Teu Carro, @hotmail.com. Vendo apartamento em Blumenau. de 165 metros quadrados de alto padrão. Tá. A 50 metros da Vila Germânica, que é onde rola a Oktoberfest. Barbada. 2 minutos do centro da cidade. Matadouro. 4 quartos, 1 suíte, dependência de empregada, 4 banheiros, sala mais sacada, cozinha. Sacada. Área de serviço grande, todos os cômodos mobiliados sob medida. 2 portas de entrada, 1 social e 1 de serviço, 2 garagens, 2 piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festa. É motel isso aí, câmeras cara. Câmeras internas. Vamos, vamos, e vigilância 24 horas, 2 elevadores, edifício de 19 andares com L ponto. Apartamento pronto para financiamento da Caixa. Valor... 265 mil reais. Caralho, esse apartamento tá em Porto Alegre ou Florianópolis custaria mais de um milhão e meio. Mais de 1 milhão, certo. É. Muito mais de 1 milhão. Eu comprei o meu por 3. É, depende da minha. 3 mil de entrada, quer dizer. 3 mil reais de entrada. É Blumenau isso aí. É Blumenau. Oh, tá bom. Cara, olha. Ô, meu, 165 metros quadrados não é exatamente um apartamento pequeno. É bem bom. Nossa, é gigante. É verdade. É bem bom. Cara, é bem... Vamos morar lá. Piscina, cara. Não, não, piscina no prédio, né? Piscina no prédio, é. Eu tenho um apreço pro Blumenau, cara, eu acho. Eu também. Todos nós, aqui, será, né? Todos nós, inclusive, estaremos lá no outubro este ano. Eu já fui apaixonado. Ah, e-mails para apartamentoblumenau301@gmail.com. apartamentoblumenau301@gmail.com. Abraços, Rose. Que é o 301, muito né? obrigado por mandar pra gente aí a sua oferta. A gente faz questão de vender o seu produto aqui no Pretinho Básico. Aqui. Voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida. Vamos, galo, tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. A velha! Brabs da ex! Vamos, vamos, vamos! 15 pra 7, doutor Alceu, vamos falar de futebol, doutor Alceu. Essa PN especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda daí, doutor Alceu, as 4 primeiras e as 4 últimas posições da tabela do Brasileirão aí. Ah, cara, hoje é Libertadores, meu, esquece isso aí. Tô brincando, tô brincando. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Beira-Rio ouvindo o Pretinho. Já chega a 10 quilômetros o engarrafamento na BR-116 no sentido Vale dos Sinos, Porto Alegre. Ah, por isso que eu tinha... Vai dar hoje, doutor Peter? Vai, vamos torcer para que dê, doutor Alceu. Quanto é que vai ser o jogo, doutor Peter? Eu espero que seja 2-0 pro Inter, doutor Alceu. E o senhor, doutor Pi? Eu tô achando... Ele já deu a opinião dele, já. Eu vou embora daqui a pouco, o trânsito tá livre, tá bom. Vou pra Canoas. Disse 1-1 no Bola. É. 1-1? E eu antecipo aqui que o São Paulo faz um gol meio rápido e o Inter empata meio no final. Por antes que vai ser 5-3 São Paulo. Não estou secando, não estou secando. Veja bem, não estou secando, é apenas... É o teu, uma sensação. 5-0 São Paulo, Porã? Não, 5-3. 5-3? É. Dá uma esperança. 3-0 Inter. O pior secador é o Enrustido. Esse cara, o que tinha de secador Enrustido no Twitter hoje, cara, era de passar mal. Ah, não, então não é pra mim esse recado. Ah, não, tu não, tu é um cara que admite que tu seca. Matheus quis dizer assim, não, porque bate, sabe? Eu não consigo. Mas eu sou secador assim. Olha, ele fala que seca. Claro, velho. Qual é a graça de tu morar numa capital que tem 2 times e tu torcer pra um e não secar o outro? Mas tu acha que existe algum colorado que não seque, algum gremista que não seque? É isso que eu tô dizendo. Que pior é o Enrustido. Os que dizem que não seco. Eu seco, mas eu não olho mais, sabe? Eu seco sem olhar. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Mas tu seca igual. É isso que eu tô dizendo. Mas seca igual. Eu torço contra o Inter, mas eu não tenho saco de ver jogo do Inter, cara. Não é, não adianta. Mas quer que perca. Dependendo da fase do time do Grêmio, eu gosto de ver. Eu quero que o Inter tome 12 do São Paulo. Claro, é isso que eu tô dizendo. Eu torço contra o Inter, mas não vou ver o jogo do Inter. Tá bem. Hoje, por exemplo, tu vai ver Santos e Vitória. Obviamente. Então, um baita jogo. Eu vou ver o Shrek para sempre. Não, cara, vamos no cinema olhar o novo do Tarantino, que é velho. Novo velho, né? A Prova de Morte. Ah, sensacional. Vai. Vamos lá. É, obrigado, doutor. Você não falou nada mesmo, né? O restante não palpitou aqui, que nós íamos fazer o tu, bolão, né? Eu 3-0. 3-0, Colorado. Eu botei 1-0, Inter. 1-0, Inter. 1-1, Pi. Isso, Porã. Tá. 5-3 pro São Paulo. Maurício. 12-0 pro São Paulo. 12-0 pro São Paulo. Tá. Senhor bom, Alexandre então, é 2-0 pro Colorado. Esse é o que não seca. 12-0. Eu torço contra. Tá na hora do nosso quadro novo. Tem um valo aqui do lado da minha casa. Valo os caras não vêm. Ai, moço, os colegas já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Cheers! Vamos lá, Porazinho. Mais lembrando que esse é um espaço onde a comunidade reclama e quem se sente atingido, agredido, ofendido, injustiçado tem o direito de responder aqui da mesma forma. Nós não queremos de maneira alguma criticar nada, nem ninguém, nem nenhum órgão, nem uma empresa, absolutamente nada. Sim. Nós queremos só dar voz à audiência para que a audiência possa reclamar de alguma coisa que supostamente esteja lhe incomodando. E os citados aqui têm o direito de resposta, como teremos hoje aqui também. Absoluto direito de resposta. Moro na rua José de Alencar, na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, e já não sei mais o que fazer para que minha rua seja asfaltada. Tenho vizinhos que estão tentando há 15 anos e até agora nada. Sempre inventam uma desculpa. Tenho vizinhos juízes, pessoas influentes, mas até agora nada. Queria ver se vocês divulgassem isso no Pretinho, tivéssemos a força que ainda não conseguimos em nenhum outro meio. Ouço vocês todos os dias e acredito na força que tem. Minha casa vive suja e cheia de barro. Por favor, nos ajudem. Muito obrigado, Andressa Zireta. Falando em calçada, cara, eu passei hoje ali lá na rua José de Alencar, na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú. Passei aqui pela Jockey Club de Porto Alegre e realmente os caras estão fazendo uma calçada ali. Não sei se foi porque a gente falou. Enfim. Já tava planejado. Enfim. E aqui tem uma resposta da CE, tá? Na edição das 18 de ontem foi comentado o caso da rua Mário Leitão, em Porto Alegre. A CE esclarece que a situação colocada pelo ouvinte refere-se à iluminação pública e, embora a taxa referente a esse serviço seja cobrada na conta de luz, os recursos são integralmente destinados ao município, que é responsável pela instalação e manutenção da rede de iluminação nas vias. Com relação ao furto de fios das redes elétricas da CE, a companhia recebe denúncias e informações dos consumidores por meio dos seus canais de atendimento 0800-721-2333 e no www.ce.com.br, também nas agências da empresa. Beleza. Assessoria de Comunicação Social do Grupo CE. Muito bom, muito obrigado a você que responde aqui ao nosso ouvinte, não deixe o nosso ouvinte sem resposta sobre sua queixa. Obrigado, Porazinho. Vai daí, Pi. Manuel e Maria estão num voo para a Austrália para comemorar o quarto aniversário de casamento. De repente, o comandante anuncia pelos alto-falantes: senhoras e senhores, tem as notícias, problemas graves dos motores, vamos sentar no plano de emergência e é uma ilha não catalogada nos mapas, vamos aterrizar na praia. Autuário, comandante. Ele aterrizou com êxito, mas avisou os passageiros: isso aqui parece o fim do mundo e é improvável a possibilidade de resgate. Talvez tenhamos que viver nessa ilha pelo resto de nossas vidas. Boa sorte a todos, obrigado. Nessa hora, o Manuel pergunta para a mulher: Maria, você pegou o dízimo da igreja este mês? Já saiu do avião, né? Sim, da igreja. Da igreja. Muito bem. Ai, me perdoa, Manuel, com essa história de viagem eu esqueci completamente. Ai, Manuel, eufórico, agarra a mulher, beija ela. Melhor beijo de todo casamento. A Maria não entende muito bem, pergunta, mas Manuel, por que que me beijou desse jeito? E ele respondeu eufórico: eles vão nos deixar agora. Manda um fiada pu pra galera que estuda na escola Galópolis e também pro governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o inverno. E também para o governo do estado do Rio Grande do Sul, que ao invés de investir dinheiro na nova construção do prédio da escola Ismael Chaves Barcelos em Caxias do Sul, gasta horrores pagando aluguel de contêineres para os alunos estudarem. Falta de uma boa administração da nisso. Abraço, Alexandre Severo, Caxias do Sul. Podia ser o Bota Boca aqui, né? Também. Cantada do Poder! Apoio! Restaurante Matinho, leve sua mulher no Matinho e coma bem. Oba, ou alguém vai levar. Quem manda é a Larissa Sens. Passa o MSN dela? Não, pra quê? Ela pediu pra passar? Não. Então pra que tu vai passar? Então tá. Não, daqui a pouco, né? Daqui a pouco o quê, cara? Ela quer que passe, mas não escreveu. Mas se ela escrevesse, ela queria. Passa o meu MSN. Daqui a pouco a gente passa. Então. Daí ela pode. Quem quiser que passe o seu MSN, bota assim, ó. passa meu MSN pra geral. É, assim, aí bota assim no começo. Olha só, vai rapidinho que nós temos entrevistado por telefone aqui agora. Ah, conseguiram falar com ele? Conseguiram, vamos tentar, vai. Pô, demais, cara. Vai lá. Cara, esse é um marco. Mais um marco. Sol aqui. Marco, mas não tem Marco. Não tá confirmado ainda, vai lá. Marco! Oi, seu nome é Veneno? Não, por quê? Porque você está me matando. Que legal, pai. Vi na TV que devemos preservar as belezas naturais. Deixa eu cuidar um pouquinho de você. Olha! Essa é boa. Qualquer juiz te daria cartão amarelo. Ah, por quê? Porque você vive fazendo falta. Você gosta de água? Aham. Uhum. Então você gosta de 70% do meu corpo. Olha aí. Muito ruim. Mais uma aqui. Ela diz: oi, que horas são? E aí tu responde: faltam apenas 10 segundos pra eu te dar um beijo. Olha! Opa, e aí, doutor Alceu? Me chama de tsunami, deixa invadir a sua praia. Pode ser sem querer te interromper, mas já te interrompendo, nós temos um extraordinário agora no programa aqui. O que é o doutor Alceu? Doutor Mano Menezes! Olha! Babalinha! Doutor Mano Menezes é o novo treinador da seleção brasileira, vai falar com a gente aqui no Pretinho. Alô, mano! Sol aqui. Opa, Fetter, boa noite. Boa noite, pra querido. Pra vocês aí, pra quem tá escutando, acho que tava o Fetter, tá o Pi, Porã, pessoal que eu escutava bastante, né, quando tava em Porto Alegre. Obrigado, mano. Até uma pergunta, vocês avisaram pro Rodrigo que iam me ligar? Paiva, sim. Não. Rodrigo Paiva? Avisou, foi ele que conseguiu pra gente ter o celular. Eu avisei, doutor Mano. É, agora... tinha que falar, combinar essa entrevista agora com o Rodrigo, né, porque sim. Mas já tá com jeito de que essa é a primeira... exclusiva, né? Que eu tô dando aí pra uma rádio do Sul. Mano, o Paulo Autori tá aqui, quer te dar um elogio aí pelo novo cargo. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, mano, é um prazer. Sei exatamente do que está aí, vai cumprir essa resposta. Não entendi nada aí. Eu estava me distraindo aqui. Eu queria dizer que na primeira oportunidade vamos nos encontrar, vamos jantar, conversar, nos aproximar. E... quero muito te mostrar algumas coisas. Certo. Te convido, inclusive pro churrasco, né? Pode trazer a carne que eu venho com o espeto. Tem uma carne macia pra nós. Você tá me entendendo? Mano, esse vai ser o clima da seleção a partir de agora, mano. Essa história é meio brincadeira, meio. Vai ser uma grande. Não uma família escolar, né? Mas PlayStation tá liberado, né? Tá liberado. Mano, parabéns pela primeira convocação, pela renovação, nomes aí que precisavam aparecer na seleção. É verdade. Parabéns pela coragem, mano. É o Potter que falou isso aí, né? É o Potter. Pois é, vai. Vai contestar o Juscelete, certo? Não. Nem quero começar minha primeira pergunta brigando contigo, mano. Mas nem essa a intenção, mano. A gente não tá aqui a fim de te agulhar. Tá certo. Mano, tu já pensou assim como a imprensa internacional vai te chamar? Se vai ser Brother Menezes ou Bro Menezes? Isso, ou vai ficar mesmo isso, mano? Filipão da Inglaterra, né? Virou Big Phil. Isso. Não sei o que eles pensam de mim, brother Menezes fica legal, né? Ficaria bro, bacana. Bro Menezes, bro, né? Bro. Mano, vai levar sempre contigo a Margarete Menezes pra fazer algum trabalho? Não. Isso aí é só o pessoal que já trabalhava, né? Comigo, né? A Camila, que cuida do meu Twitter. Muito bom. Ô, mano, é o Lelê aqui, cara, representante da torcida colorada. Eu queria te dar os parabéns, né, cara? Tu que começou nas categorias de base do Inter. E queria te perguntar, assim, cara. O Lelê vai bater o KG. Cara, eu só queria te dizer. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Tá lá em cima, Lelê. Eu acho que tu foi um cara muito malandro, porque na primeira eleição, na primeira convocação, tu já botou o Ganso pra dentro, né, cara? Inclusive, vocês não entenderam minha risadinha, né, quando eu anunciei o nome dele. Era justamente isso, ali era eu alfinetando, né? Quando eu citei o nome. Tu repete pra nós aí quando tu anunciou o nome do Ganso com a risadinha. Tem a lista na mão aí? Pode fazer pra gente a lista aí, só pra gente ver como é que ficaria aqui no programa. Vai querer por ordem alfabética ou pode ser por posição? Posição. Vamos então começar com os goleiros. Tu acertou no Renan, era do Avaí mesmo, não era do Inter. Não era o Renan. Isso, Renan, que eu acho que nunca apareceu em álbum de figurinha, mas tá aí. Goleiros, temos o Renan, tava aí, Jefferson, Botafogo, e Vitor, do Grêmio. Certo. Vamos, zagueiros. Temos Davi Luiz, Benfica, Henrique, do Racing, Hever, Atlético Mineiro, Thiago Silva, do Milan. Laterais, André Santos, Fenerbahçe, Daniel Alves, Barcelona, Marcelo, Real Madrid, Rafael, do Manchester. No meio, Carlos Eduardo, do Grêmio, do Hoffenheim. Opa! Ederson, do Lyon. Hernanes, do São Paulo. Jusilei, amigo do Potter, do Corinthians. Sim. Lucas, do Liverpool. Ramires, Benfica. Ganso, risadinha, Santos. Sandro, do Inter. E atacantes, Alexandre Pato, do Milan. André, do Santos. Diego Tardelli, Atlético Mineiro. Neymar, do Santos. E o Robinho, também do Santos. Tá bem, querido. Parabéns. Obrigado, mano. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de participar do Pretinho com a gente aqui hoje, tá? Esse aí, os do amistoso dos Estados Unidos, né? Isso. Que a gente vai jogar em Nova Jersey, mas também dá uma passadinha em Miami pra fazer umas compras. Compra bastante. Certo? Demais, mano. Ô, mano, rapidamente, só mais um palpite pra Inter e São Paulo hoje à noite. Palpite que eu vou estar na churrasqueira fazendo um churrasco e vendo o jogo, né? Tá então, bem. Então bonito. Observando. E Santos e Vitória? O que tu vai olhar hoje? Santos e Vitória ou Inter e São Paulo? Não, o pessoal vai colocar na HD, aí fica a tela dividida ali, dá pra acompanhar os dois jogos. Ok, tá bom. Ô, mano, se cruzar o Juliano aí do Clube Esportes, dá um abraço nele. Ele tem abreviado o caminho até a tua pessoa com a entrevista com a gente aqui. Obrigado, Davi. Agradecerei. Abraço. Valeu, Mano Menezes, no Pretinho Básico, treinador da seleção. Demais, cara. Demais. Que moral que nós estamos, hein, meu? Demais. Agora nós temos que voltar pro mundinho real e ver a hora aqui, peraí. Ih, começou a Voz do Brasil. Voltaremos amanhã. Começou. Valeu, não. Sugestão de matéria ou de entrevista. Então ligue no... Não, não é. Você está querendo me queimar. Salminho. Ficam deixando esses que ninguém sabe quem são. Quem é Mano Menezes? Pô, o teu tempo é o Saldanha, né? O teu tempo. Ah, este eu ouvi falar. Zagallo. Vou mandar um jabulani para Maurício e Leonardo. E os salmos de hoje, quem mandou aqui foi o Daniel Aloy, de Viamão. Você conhece, Magnata? Ah, com certeza, em Viamão eu conheço uma galera. Mande um abre teu olho para teu Pauline. Para todo mundo de Viamão, hein, galera? Isto, e o salmo diz assim, fique quieto agora e não se meta. Pode deixar. Agora é comigo. Vai então. Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim. Filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Ô, Cid, eu acho que já era. Rádio Nacional da Amazônia. A sua voz no rádio brasileiro. Ainda não era, Cid. Não era? Não era. Posso continuar? Pode, mais uns 10 segundinhos aí. Obrigado, Féter. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Esta parte eu já li. Quando mama sai de casa, seus filhos de Olodunzão. Rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés. Ah, não. Agora sim, até amanhã. Obrigado, tchau. Boa noite. Vamos, Inter!